Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Sempre a esta hora, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar e para hoje reservamos só discos novos de 2016 e começamos com o projeto português de Gonçalo Pereira, chama-se Diamond Gloss, depois de Bears em 2011, de Nomokish em 2014. Regressa com Primavera, sempre com o piano como elemento principal, mas chega com um disco onde os arranjos de cordas são mais abundantes e com um som menos digital, notada também a presença da violinista Maria do Mar. Começamos o Em Transe de hoje com Diamond Gloss, novo Primavera e o tema Royal. Boa noite, bem-vindos. Dois temas para Diamond Gloss, primeiro Royal e a terminar Harp, vem tudo em primavera. Pelo meio, o disco novo de Steve Jansen, chama-se Tender Extinction. Ele é um ex-Japan, multi-instrumentista e compositor de excelência. Neste novo registro abundam as canções, com vozes como a de Thomas Finer ou do irlandês Perry Blake. Há alguns interlúdios instrumentais, como o que pudemos ouvir, Diaphanous One. E seguimos agora ainda com música feita por um português genial a residir na Suécia, com uma obra discográfica de peso, gravou as bases sonoras, entretendo-se com samples, harmonizando-os com outros instrumentos, muitos tocados pelos filhos, ainda pequenos. Falamos de Leonardo Rosado, e a ele junta-se um multi-instrumentista extraordinário, também com uma imensa e recomendável obra. Chama-se Haran Martin, é norte-americano, de Haran Martin e Leonardo Rosado. Seguimos com In the Dead of Night When Everything Is Asleep e o tema I Can Still Hear the Humming of Life. Vamos rapidamente dobrar a primeira meia hora desta sessão do Em Trance. Mais um disco novo por aqui a terminar. Vem do Irão, por Poryatami, a convite da editora Audio Bulb. Condensou uma série de temas nunca antes realizados, já com algum tempo. Vem tudo em Phone to Logos. Música de Poryatami, ouvimos Pomegranates e continuamos com um disco editado pela Sound in Silence, pelo australiano Jason Sweeney. Há 10 anos que se dedica ao seu projeto Panoptic Electrical, mas durante quase 20 anos ofereceu-nos música sob alter egos Other People's Children, ou simpático, neste novo Disappearing Music for Face. Sente-se que há uma mistura entre um forte trabalho de estúdio e a colaboração com músicos ligados à eletrónica e à música mais erudita, de Panoptic Electric e de Disappearing Music for Face. Smile Fades Forever. Thank you. Quem também regressou em 2016 e já entramos numa eletrónica mais vincada foi Dag Rosenqvist, é sueco, já editou sob De La Mancha, From the Mouth of the Sun ou The Silent Set. Foi também Jasper TX, agora em nome próprio Elephant, com Born in Smoke, foi o tema que passou. E continuamos já no final desta sessão do Entrance para dois discos da editora londrina Dream Catalog. Por lá, ambiências narcóticas cheias de eletrónica, batidas lânguidas e com um som elegantemente revivalista. Vamos começar com os Dark Pyramid e o disco New Humans, com o tema Pyramid of Light. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e as imagens de Alípio Padilha. Terminamos com mais um nome da Dream Catalog, um selo londrino. Chamam-se 2814, já passaram por aqui. Juntam-se as almas de H.K. He e Telepath, um disco inebriante chamado Rain Temple. Encerramos com Eyes of the Temple. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.